1169, a sua frente decolou o tráfego da Força Aérea, Embraer 120, na saída Conde. Não interfere. Livre decolagem, pistão no 0, vetor 1, 10 grau 04, nós, ajuste no 0 no 3. Autorizado, decolagem no 0, boa noite, né? Aguarde um minuto, estamos já dando. 3567. Aguarde um minuto, mantenha a posição da dona Zé. Tumelo decolado aos 38, controle 1 no 935. 935, boa noite, boa noite, Renato. Bravo, coordenando aqui com a sala S de Salvador, foi solicitado que o senhor fizesse novo, uma nova notificação. Gente, reporte no solo controlado, hein, Rimar? Mano, o senhor ficou 10 minutos aí pra fazer um TGL, não fez, cortou o motor, não cortou o motor, é porque a gente não tem visualização do que o senhor tá fazendo, então não posso garantir o que o senhor tá fazendo, o que o senhor tá dizendo. Reporte fora do solo, tá muito agradável. Pra manter o pairado sobre o RMA, ok? Mantenha a vertical da RMA, até hoje é bravo. Você autoriza para seguir até a próxima rotatória, senhor? Afirmativo, na minha escuta. Na sua escuta permanente, está prosseguindo até hoje é bravo. 3567, condição de olhar e decolar de imediato, preparada? Afirmativo. Está livre, vetor 50 graus 049, 2013. A minha vetor está parada, está operando toda a extensão. Afirmo, agilizando manobras, tem um Charlie 402 a uma milha de externo. Foi Salvador, Papa Tango, Juliette, Tango Zulu, final ILS, baixado travado. Juliette, Tango Zulu, boa tarde, à sua esquerda, Robson 44, efetuando voo pairado ali próximo à rotatória, não vai interferir com a sua aproximação para o 1-0. O vento agora em Salvador é 1,40 graus, 0,3 nós, e o ajuste é 1,0,1,3. Livre pouso pista 1-0. Livre pouso pista 1-0 com ajuste 1-0,1,3, Juliette, Tango Zulu. Vitória, é o azul 2591. Afirma. 591, Vitória 180, aprovado via Golf 677. Decolada 10 com curva direita após decolagem na subida Coral. Aciona 5457, controle 119, decimal 35. Autorizado nível 180, pelo Golf 677, decolando 0 com curva direita, Coral. Transponder 5457, controle final 35, caso 2591. Qual o responder? 2-1-0, continua a aproximação, guarda a pista ali. Guarda, 2-1-0. Confirme? Chamou o solo? 2-5-1-0, só para confirmar, senhor, saiu da El Coral? Foi no nível 180, seria subida Coral, apenas Coral. Apenas Coral, obrigado. Torre de Salvador, mas falou em fecha aérea, 6143 no ILF. 6143, continue a aproximação e aguarda a saída. Frente, 6143. 6143, confirma como recebe o papi. Está muito forte ou muito fraco? Dessa distância aqui parece que tá bom, acho que é um pouquinho mais próximo lá, tá forte, né? Certo. Então, 4 vezes, como que eu vou diminuir a intensidade do papi? Obrigado. Direita 1219, salva os 47. Direita 219, Sinai 6219. Boa noite. Fala, Sinai 0. Passou externo, faixa travado, ultra 6143, é a intensidade de papel, está muito boa já. 143, vento 1, 3, 0 graus, 0, 3, mais, ajuste 0, 0, 3, 1, 0. Padrão, ajuste, tem pouso autorizado, 143. Paulo, Salvador, 02, 01, autorização, movimento para... Você me chamou quanto? Informação 02561, para Brasília eu tenho 3620 aprovado. Informação Whisky, copia? Informação 02561, Brasília, nível 360 aprovado, via Brasil 17. Aerovia, decola da 10 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, transição Elefa, aciona 5461, controle 1 19 35. Utilizando o plano conforme, desolou na 7, no 360, adicionou na 0, corrupção na direita, após, pega Arbor, transição Elefa. O transporte 5461, controle 5961. Passo 02561, está no pátio militar. Pátio militar na questão de autoridade? Pátio de autoridade, pátio 6, é isso? E o contato 6? 7, tem informação de pessoas a bordo? Aguarde chamar a conta do táxi para o seu negócio, para o táxi vai chamar Torre 18, decimal 95, informando que a gente ligou o PLB. E o altímetro no 0, no 3 padrão, tem um bom voo e boa noite, 0251. Ok, padrão é 07, chamando Torre 18, 95, com o PLB, graças a Deus. Dólar, 2, 4, 0, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, pode fazer um backtrack da presença aqui no canal, 6143? Confio? 6143, pode fazer um backtrack aqui na presença. Negativo, consegue até a Gulf e dela na Gulf, 143. Ah, até o final, 6143. Zulu, repórter na Lima. Oxe, bem, se assinar meia, tá azul, tá 593. 591, no parte 3, coordenação da Lima Santa. É, 591, autorizado pra cá. Não, é bravo, prossiga. Salvador, boa noite, essa é a 61-143. Boa noite, 143. Alfa, reportando da Juliette para ingresso no Grande Pátio. Autorizado, Alfa, reportando da Juliette para ingresso no Pátio Puxa, 61-143. Obrigado. Oi, Gabriel, agora só um minuto, vou verificar junto à sala ES. Boa noite, é o Azul 2712. Pois é, Aracaju, boa noite, agora qual é o número 2? A gente pode confirmar a saída, por favor? Será Pucajamo direto, Aracaju? Pucajamo direto, obrigado. Para 3897, chama Guarulhos? Afirmo, Procópia. 3897, Guarulhos, 340, aprovado. Via Pesolo 10 até Papa Alfa Índia Piraí, após direto Umbade, uniforme Mike Alfa Bravo Alfa Delta Umbade, após prossegue na Pesolo 44 até Pagog, Papa Alfa Golf Oscar Golf Pagog, após conforme rota. Roda 10, curva direita, subida da El, após Leta, após Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona transponder 5464, controle ONU, ONU 9, decimal 35. Essa é a nossa navegação, estava pela Pesolo 10, acertou o passe, tem como confirmar? Nós estamos para verificação, 4206, claro, passe 4206, até na Marcelo, 3 horas e 20, autonomia 1, 1, 4, agora. Direita Índia Alfa, quantos temperaturas? 118.95, altímetro padrão 0 no 3, estamos boa, boa noite, 4206. Índia Alfa, 118.95, 4206, boa noite. Para na Quebec para o cruzamento Zulu. Azul 275, estabilizado no LS. Tô trem? Direto portão 03, 6143. 03, pela Juliette, para o 6143, na segunda da quarta, prestado, uma boa noite. Salvador, boa noite, Azul 406, Azul 4206, boa noite. Matheus, quanto está no meu lugar? Matei 4206. Sou Salvador, eu vou ser a 2561 no meu pátio meio para o táxi com 8 a bordo. 2590? 3838. 3, parte principal, Índia e Alfa, parte espera no 0, torrendo no 8, decimal 95, altímetro padrão no 0, no 3, tem um bom voo, boa noite, 2591. Índia e Alfa, lá no 895, obrigado, boa noite, ajuda, por favor. O Azul 4206, voa com a TR da companhia na final do ano 0? As passagens do mesmo ali mantém cabeceira 10, azul 4206. Pode uma terra ali, mas não, mas é 4206. O 45 está livre, então boa noite. Não sei. para Nova Córdoba. Pronto, está 3897, por aí. Guarulhos, está 3897 aprovado, 340, permanência, fez o Luno 0, Taubaté, Tango Bravo Eco, pode ficar home rota. Conta 10, curva direita, subida da Euleda Motiva, aciona 5464, controle 119, decimal 35. Sim, então autorizado 340, fez o 110 até Taubaté, confirmado. Curva direita, decolagem da 10, da Euleda Motiva. Aciona 5464, 119, decimal 35 ao controle, está na ponte 5. Ponte São Paulo, pushback, está 397. Tamanho aí, né? Confirmando por 02561, mantenha a intercepção. Pushback? Não, negativo. E chame quando próximo, está 397. Chama ali. Tamo de Bravo, confirmando para as 25:05 horário. Positivo, senhor. Um minuto para a copa. Então em Mar 503, coordenação com a torre pro Nordeste, aciona o padrão 0137, 218-95, Tango de Bravo. E chama 218-95 para a decolagem, última que permanece padrão 63 com o voo Tango de Bravo. Confirmando, é 3 a bordo, Tango de Bravo. Frente, o Tango de Bravo. Frente, Tango de Bravo, decolagem a critério, nosso tráfego a reportar. Reporta fora do solo, vento 130 graus, 89. Aprovado, Golfo 677, decolando no zero, curva esquerda, subida Cuca e Jamo, direto a Aracaju, aciona 5462, controle 119, decimal 35. Paulo Azul 27 no 5. Noroeste, chame o controle 119, decimal 35. Vamos estar, cara, vou ficar 5 segundos, tá? Eu vou regressar para animar, só para usar, vamos lá, por favor. Gente, então permanece na escuta da torre, permanente, Tango de Bravo. Vai pra tua mão, tu vai. Chamo 5 até o 43, uma vez está livre, via Alfa e Kilo, atenta ao balizador. Gente, Alfa e Kilo, atenta ao balizador, 27. 03, Romeu, é a posição, 27 na rede. Azul 2591, não manteve o ponto de zero no zero. Sofera 2561. Ingressa pista 1 a 0, reporta aliado, pronto. Ingressa pista 1 a 0, reporta aliado, pronto. Postal 3897, puxa o estacionamento. 97, tá ali, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Pessoal, a 5TR da companhia marcar na circunção 03 Romeu, em coordenação do Recursol, após a mesma tarefa iniciar, chama o táxi 2712. Isso aí, chama o TR, obrigado, puxa e para a chave 2712. Sente o azul corrigindo, força aérea 2561, a linha mantém aguardando para a decolagem. Mantém, atenção, 2-5, saiu, não? 2-7, você? É. 3, Romeu. 2-7, você, sol. 2-7, eu não vou escutar, 3, Romeu? É. 2-7, no 5. 3, Romeu? Não tá vendo ninguém aqui, nós talvez estejamos catando aqui a saída do nosso avião da companhia. Tá, visual comandante da luta. Negativo. Tá, ele mudou a posição, nós vamos prosseguir agora pra parte. 2715, ok. 2715, ok, prossiga. 2712, mantenha a posição, aguarde o companhia parquear à sua esquerda. Após isso, eu puxo no parte 3. Ok, estamos aguardando esse visual com ele, após isso, 2712. Livre decolagem da pistola 0, vento 1, 30 graus, 5 591, alinhei e mantenho no zero. Alinhei e mantenho no zero, 2591. Sucera 2561, decolou 04, controle 119, decolou 35, Goiás. 2561, controle 119, 35 graus, boa. Azul 2591, de decolagem 10, vento 1, 10 graus, medo de nós. Decolagem está autorizada, azul 2591. Azul 2712, está pronto para passar. 68, corrigindo 73 a bordo, 1h50 e alterna a salvadeira. 73 a bordo? Acerto, 2712. Copiado, vai seguir a voz da TAM, ponto de espera 2013, 5013, boa. Boa noite, 1645, mantém escuta para a vitória da EL, transição de 10. Segue o apoio da ponte espera, estamos prontos, 12 e 1, 2, 3. Sim, boa noite. Azul 2591, decolou 06, controle 1, 9, 3, 5, bagagem. Controle 1935, grava azul 2591. Direita Índia, ponte espera 2895013, boa. 3, direita Índia, 295, a sua 3297, boa. 45, pronto, conta. Vitória autorizado 360 na rota conforme o plano, pista 10, primeira curva direita. Nael Leda Bidev. 5477 no transponder, com o controle Salvador em 35. Chama pronto, push no 645. 2712, decolagem 1-0, vento 1-3-0, grau 79. 0 decolagem, pista 1-0, 2712. Eu saco seu voo na 645, após uma centena, temos 3 horas e 45, eu estou na via com posse de voo no alternado. Confirma o alternado? Galeão. Ok, Galeão, direita via Índia, ponto, espera todos 895, ajuste 1.3, boa viagem. direita em 1895. Obrigado. Decolou 1-1-9, decimal 3-5, Goiás. 1-1-9, decimal 3-5, 2-7-2, Goiás. 1-1-6-4-5, 0-0, boa noite. 1-1-6-4-5, ali, mantendo 0. Sim, mantendo 0, 6-4-5. Livre de decolagem 1-0, vento Delta Wish, 360, Galeão. É 201 no instante cópia, prepara dela. Paralelo. Bravo, número 2, agora na cópia. Formação Luiz. Aguardando, cópia, bravo. 6201, solo, voltando, pronto, cópia. Galeão, cruzado 360, rota conforme o plano, pista 10. Primeira com a direita, Dael Leda Motiva. 5501, transponde o controle no 1935. Zero, tá autorizado 360, da LD da Morte, vai ocorrer 98557, 5501, 1935-6201. Saída da Euleda Irune. Mas Irune interceptando pelo 98557. Da Euleda Irune. Portal 62, chama pronto, puxa, 86201. Camará. Bravo, solo. Tá aumentando já, bravo. Você escuta, Sérgio, bravo, senhor? Eu sei com o mesmo intenção de voo. Pro norte, setor entre a rotatória e a RMA. Sim, em coordenação com a torre autorizada, 500 pés, decolagem pro norte, transponde padrão. Então, Índia Bravo. Paracionamento à torre, 1895, ajustado 1013. Bravo! Acionamento a critério, reporta pronto para decolagem. Para decolagem com Proa Norte, vento 120 graus, continuação de abraço. Um abraço no nosso setor. Estamos de bravo, você confirmando, vai estar no máximo 5 mil. Lua, boa noite, gol 1166, baixar travado visual. Gol 1166, tráfego avistado. Livre post, pistão na 0, vento na 20 graus, 8 nós, ajuste na 0, na 3. Depois. Gol 1166, somente para informação, tráfego à sua esquerda. O Romeo 44, 506, o setor norte não interfere com a sua aproximação. Sem problema. Estamos agora no quarto oficial controlado, Neymar, o vento 120 graus, 7 nós. Controlado, Neymar, já para bravo. Comenta 76, boa noite, informação WISC. Hoje a gente lê e confirma o desgraçado da aeronave. Ciente. Pronto, cópia. Autorizado, Montes Claros, 180, rota para o plano, pista 10, primeira cor direita. Arbor, transição Elefa, após. Direto Victor, Charlie Oscar, após direto. 5441, transponda controle 0935. Sim, mais cedo. Sente, estamos a bravo, solo aos 2000, frequência livre. Ajustado 1013. Salvador, boa noite, Xené 62, tudo mais, na posição meio, sem informação aí. Xené 62, 59, Guarulhos 340, por favor. Afirma, senhor, Xené 62, que bravo. Autorizado Guarulhos 340, rota conforme o plano, pista 10, primeira curva direita. Dael Leda Motiva, transponde 5472, controle em 0935. Autorizado Guarulhos 340, vento Zulu no 0, decola da 1-0, ponto da curva direita, Dael Leda Motiva, transponde 5472, controle 19.35, hoje 62, que bravo. 6259, botão meia dúzia? Acerto, senhor, Xené 62 segurado. Cotejamento correto, chama pra puxa. Vai a pra puxa, back na 62, Xené 62 segurado. Salvador, boa noite, bom 1166. Bom 1166, táxi Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o 4, bom 1166. Livre post, pistão a 0, vento na 30 graus, leve da presente, com medo de o Cruzamento 76, livre do táxi, reporta no hotel. O ajuste 1-0-3. Voo 705, continua aproximação, é o número do parafuso, o ajuste 1013. 1013, aguardando. Solo 30, solo 121, décima 1, corrigindo 1219 ali, tá? Eu vou confirmar mais? Sim. Táxi autorizado via Alfa, Juliette com Taurus Gates, me chama na Lima. Começa 76, mantém a redução, guardando instruções. Cometa 76, alinha e mantenha a partir da intersecção. Voo 705, solo 33, primeira direita, solo 219. Direita 219, seja. Alfa, reporte antes do ataque, sou eu e Juliette. Alfa, reporte antes do Juliette, 705. A Golf está ingressando na linha agora, confio. Ah, pronto, já está na linha. Vai pista até a BAT está em ponto 17 livre. Cometa 76, decolar 35, controle 1, mano 9, decolar 35, Bagés. Ok, mano 35, braço, coragem. Atual 2, veja o LED autorizado, 9-0-705. Atual 2, até já.